Isso não é mais de quatro. decolado 2-2, no chame controle 120, destino 80. 2080, 1233. Chame 2223, prossiga. 1233, bom dia, Papada Radar, sou a cara número 360, após 2000, após 2000, direto elétrica. Ao 360, após 2000, direto elétrica, bom, 233. Estou vendo, está bem? 4, associado, táxi direita ainda, até o ponto de espera da pista 0, no ponto de espera, reporte pronto, QNH 1010. 5 nós está confirmando 61 agora? Ciente 161, autorizado estático até o ponto de espera da pista na 0, via parte da Cia Índia, próximo ponto de espera, corte pronto, QNH 10 na 0. Quatro, dois, três, quatro, decola 227, chama o controle, 1, 2, 0, decima 8, 0. Controle 0, 2, 0, azul, 4, 2, 3, 4, graças. Controle Salvador, bom dia, azul, 4, 2, 3, 4, colado, passando 1.300. Azul 4234, bom dia, rapaz de radar, se você era no vídeo 350, sai da puca. 350, sai da puca, azul 4234. 23, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via parte da Índia. Próximo ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0 no 0. Boa tarde, profissional, recebi uma planilha de voo 340, autorizado direto máximo. 340, direto máximo, no voo 179. Azul 4234, estamos na altura restrito, 125 do sinal 45, ao término 126 do sinal 85. Do separador de meu país, da lista na 090, cancela a restrição de altitude, autorizado sinal de alerta, toda possibilidade. Dois, decolado 37, chama o controle, 120 do sinal 80. Controle 208, passarelo 22, perfeito, obrigado. Voador, bom dia, passarelo 2223. Thank you. Alves, chama o Zip agora, pressão 128.35, alternado 125.9. 3, 2, 3, foi direto ao Arbo, fica para o nível 180. Arbo, sobe para 180, poderia fazer nada depois de pro LDC? Aguarde. Geral 99, estações, localizado por posição 0, vento 060 graus, 092. Vira esposo, sim, geral. Reduz a velocidade para 2009, desça para 2.000 km/h. 9 8 1 2 2 and runway 10 in 0 7 0 degrees 10 H 1 0 1 0. 4753, sala 55, livre direito, fechando o solo, 121, deixa eu ver. Charlie India November, livre nacional, Charlie Pronto Sucesso. Charlie India November, direto dono, deixa para dois dias sem instruções, serviço 9011, funcionando a 3 meses, fome e fabricante. 2, a volta final, chama 2, Salvador, 118, décima 9. Chinaminha 3, 1, 2. Autorizado por instrução no 0, vento 050 graus, 1, 2, 1. Pouso na janela 2, Chinaminha 3, 1, 2. Saia Queen de November, autorizado ingresso, pistão 7, retorque alinhado e 5.